Cheiro 20, capítulo 69. Foi custoso para mim aceitar a morte da minha mãe. Embora não vertesse uma lágrima, senti uma mágoa que durou muito tempo e que talvez nunca tenha desaparecido de facto. Tinha-a considerado uma mulher insensível e grosseira, temera e evitara. Logo depois do seu funeral, senti-me como quando começa a chover com força de repente, olhas à volta e não encontras um sítio para te abrigares. Durante semanas não fiz senão vê-la e ouvi-la em todo lado, de noite e de dia. Era um vapor que na minha imaginação continuava a arder sem pavio. Achava falta da forma diferente de estarmos juntas que tínhamos descoberto durante a doença. Prolongava-a, recuperando recordações positivas de quando eu era pequena e ela era nova. O meu sentimento de culpa queria obrigá-la a perdurar. Arrumava nas minhas gavetas um gancho de cabelo dela, um lenço, uma tesoura. Mas todos me pareciam objetos insuficientes. Mesmo a pulseira era pouco. Foi talvez por esse motivo que, como a gravidez me fizera reaparecer apontada na anca e o parto não conseguira eliminá-la, resolvi não ir ao médico. Conservei aquele incómodo como uma herança guardada no meu próprio corpo. Também as palavras que me dissera já perto do fim, tu és tu, confio, me acompanharam durante muito tempo. Morrera convencida de que, com a minha maneira de ser, com os recursos que acumulara, não me deixaria abater por coisa nenhuma. Essa ideia remoeu-me cá dentro e acabou por me ajudar. Decidi confirmar-lhe que vira acertadamente. Recomecei a usar todos os bocadinhos de tempo livre para ler e escrever. Perdi ainda mais interesse pela política barata. Não conseguia de maneira nenhuma interessar-me pelas tramas dos 5 partidos do governo e pelas suas rixas com os comunistas, como Nino agora fazia ativamente. Mas continuei a acompanhar, com atenção, a deriva corrupta e violenta do país. Acumulei leituras feministas e, ainda fortalecida pelo pequeno êxito do meu último livro, propus artigos às novas revistas dirigidas às mulheres. Mas devo confessar, grande parte das minhas energias foram sobretudo usadas para convencer a minha editora de que o meu novo romance estava em bom ponto. 2 anos antes, tinham-me pago metade de um adiantamento considerável, mas eu, entretanto, pouco produzira, ia manquejando, ainda à procura de uma história. O diretor editorial, que era o responsável por aquela maquia generosa, nunca me pressionara. Informava-se discretamente. E se eu mudava de conversa, porque me parecia indigno dizer em que ponto estavam as coisas, ele deixava-me mudar de conversa. Depois houve um pequeno acontecimento desagradável. Apareceu no Corriere della Sera um artigo semi-irónico que, depois de alguns elogios a um romance de estreia de sucesso razoável, falava nas promessas falhadas da jovem literatura italiana e mencionava o meu nome. Poucos dias depois, o diretor passou por Nápoles, vinha participar num aparatoso congresso e pediu para se encontrar comigo. O seu tom sério preocupou-me de imediato. Em quase 15 anos, nunca me fizera sentir a pressão do seu cargo. Assumira a minha defesa contra a Adele. Sempre me tratara com cordialidade. Com falsa alegria, convidei-o para jantar na casa da Via Tasso, o que me custou ansiedade e trabalho. Mas fi-lo também porque Nino queria propor-lhe uma nova coletânea de ensaios. O diretor mostrou-se amável, mas não afetuoso. Apresentou-me os pêsames pela morte da minha mãe, gabou Ima, ofereceu 2 livrinhos muito coloridos, a Dedé e a Elsa, esperou pacientemente que eu me desenvencilhasse do jantar e das filhas, permitindo que Nino falasse com ele acerca do seu eventual livro. Quando chegamos à sobremesa, abordou o verdadeiro motivo do encontro. Quis saber se podia programar a saída do meu romance para o próximo outono. Ruborizei-me. Outono de 1982? Outono de 1982? Talvez sim, mas só mais adiante calcularei. Tens de calcular imediatamente. Mas ainda estou longe do fim. Podias deixar-me ler alguma coisa? Não me sinto preparada. Silêncio. Bebeu um gole de vinho e disse em tom grave. Até agora tens tido muita sorte, Helena. O último livro correu particularmente bem. És apreciada. Conquistaste um número razoável de leitores. Mas os leitores têm de ser conservados. Se os perderes, perdes a possibilidade de publicar mais livros. Fiquei aborrecida. Compreendi que Adele tanto malhara que conseguira abrir brecha até naquele homem tão culto e amável. Imaginei as palavras da mãe de Pietro, os termos por ela escolhidos. É uma solista traiçoeira que, atrás da aparência simpática, tece ardis manhosos. E detestei-me, porque estava a confirmar àquele homem que era mesmo assim. Diante da sobremesa, o diretor, com poucas e bruscas palavras, arrumou a proposta de Nino e disse que era um momento difícil para a ensaística. O mal-estar aumentou. Já ninguém sabia o que dizer. Falei de Ima até ao momento em que o nosso convidado olhou para o relógio e murmurou que tinha de se ir embora. Nessa altura não resisti e disse: está bem, entrego-te o livro a tempo de sair no outono. Capítulo 70. A minha promessa serenou o diretor. Demorou-se ainda mais uma hora, falou de tudo um pouco. Esforçou-se para mostrar mais disponibilidade em relação a Nino. Por fim, abraçou-me e disse-me ao ouvido: tenho a certeza de que estás a escrever uma história linda. E foi-se embora. Mal fechei a porta atrás dele, exclamei: Adele continua a fazer-me guerra. Estou metida em trabalhos. Mas Nino não se mostrou de acordo. A possibilidade, embora remota, de o seu livro ser publicado tranquilizara-o. Além disso, estivera em Palermo recentemente para o Congresso do Partido Socialista, onde encontrara Guido e Adele, e o professor mostrara que tinha apreciado alguns trabalhos seus recentes. Por isso, disse conciliador: não exageres as conspirações do Zairota. Bastou prometeres que te vais pôr a trabalhar, visto como as coisas mudaram. Discutimos. Acabara de prometer um livro, sim, mas como? Quando poderia escrevê-lo com a concentração e a continuidade necessárias? Será que ele se apercebia daquilo que a minha vida fora e o que era agora? Referi-lhe ao acaso a doença e a morte da minha mãe, tomar conta de Dedé e de Elsa, as tarefas domésticas, a gravidez, o nascimento de Ima, o seu desinteresse pela menina, sempre a correr de um seminário para um congresso e cada vez mais sem mim, e a repulsa, sim, a repulsa, por ter de o partilhar com a Eleonora. Eu, gritei-lhe, eu já estou perto de me divorciar do Pietro, ao passo que tu nem sequer te quiseste separar. Podia trabalhar no meio de tantas tensões, sozinha, sem qualquer ajuda dele? A cena foi inútil. Nino reagiu como sempre, assumiu um ar deprimido, murmurou: não compreendes, não és capaz de compreender, és injusta. E jurou, num tom triste, que me amava e que não podia viver sem Ima, sem as meninas, sem mim. Por fim, ofereceu-se para me pagar uma empregada doméstica. Já noutras ocasiões, me estimulara a arranjar uma pessoa que tratasse da casa, das compras, da cozinha, das meninas. Mas para não lhe parecer demasiado pretenciosa, responder-lhe sempre que não queria tornar-me economicamente mais pesada do que devia. Geralmente tendia para considerar mais importante não aquilo que me era útil, mas aquilo que ele podia apreciar. E também não queria aceitar que na nossa relação estivessem a surgir problemas que já tivera com Pietro. Mas daquela vez, surpreendendo-o, disse de imediato: Sim, está bem. Arranja-me essa mulher o mais depressa possível. E pareceu-me estar a falar com a voz da minha mãe. Não a voz débil dos últimos tempos, mas a sua voz brigona. Estava-me marimbando para as compras. Eu tinha era de olhar pelo meu futuro. E o meu futuro era escrever um romance em poucos meses. E esse romance tinha de ser muito bom. E nada, nem sequer Nino, devia impedir-me de fazer bem o meu trabalho. Capítulo 71. Fiz o ponto da situação. Os dois livros anteriores, que durante anos tinham rendido algum dinheiro, também graças às traduções, havia algum tempo que estavam parados. O adiantamento que recebera para o meu novo texto e que eu ainda não ganhara estava quase a esgotar-se. Os artigos que escrevia, trabalhando até alta noite, ou rendiam muito pouco ou nem sequer me eram pagos. O que significa que vivia do dinheiro que Pietro transferia pontualmente todos os meses e que Nino completava encarregando-se da renda da casa, das contas e, tenho de admitir, oferecendo muitas vezes roupa a mim e às meninas. Mas uma vez que eu tivera de fazer face a todas as mudanças e aos contratempos e sofrimentos que se seguiram ao regresso a Nápoles, parecera-me justo assim. Mas agora, depois daquela noite, decidi que era urgente tornar-me o mais possível autónoma. Tinha de escrever e publicar com regularidade. Tinha de consolidar a minha imagem de autora. Tinha de ganhar dinheiro. E a razão não era a vocação literária. A razão tinha a ver com o futuro. Pensava realmente que Nino se iria encarregar para sempre de mim e das minhas filhas? Foi então que começou a definir-se uma parte de mim, só uma parte, que conscientemente, sem nenhum sofrimento especial, admitia vir a poder contar pouco com ele. Não se tratou só do velho receio dele me deixar. Pareceu-me ser uma redução brusca das perspectivas. Deixei de olhar para longe. Comecei a pensar que no futuro imediato não podia esperar de Nino mais do que aquilo que ele já me dava e que tinha de concluir se me chegava. Continuei a amá-lo, obviamente. Gostava do seu corpo comprido e delgado, da sua inteligência metódica e tinha uma grande admiração pelo seu trabalho. A sua velha habilidade para recolher dados e para os interpretar transformara-se numa competência muito procurada. Publicara recentemente um trabalho muito apreciado, talvez fosse aquele que agradara tanto a Guido, sobre a crise económica e sobre os movimentos cárcicos dos capitais que, de fontes ainda por explorar, se tinham ido deslocando para a construção civil, para as finanças, para as televisões privadas. Todavia, qualquer coisa nele começara a irritar-me. Por exemplo, caíra-me mal a alegria dele por se sentir de novo nas boas graças do meu ex-sogro. E não me agradara a maneira como recomeçara a distinguir Pietro, um professoreco sem imaginação, muito elogiado só por causa do apelido que tem e pela sua militância obtusa no Partido Comunista. Do pai, o verdadeiro professor Airota, que elogiava sem meio termo como autor de livros fundamentais sobre o helenismo e como expoente combativo de destaque da esquerda socialista. Também me magoara a sua renovada simpatia por Adele, que a toda a hora definia como uma grande senhora extraordinária nas relações públicas. Resumindo, parecia-me sensível ao consenso de quem tinha autoridade e pronto a fintar e, por vezes, humilhar por inveja quem ainda não a tinha em grau suficiente e quem não tinha nenhuma, mas poderia ter. Isto estragava a imagem que eu sempre lhe atribuíra e que ele geralmente atribuía a si próprio. Mas não foi só isso. O clima político e cultural estava a mudar. Impunham-se outras leituras. Tínhamos todos deixado de fazer discursos excessivos e até eu me surpreendia por estar de acordo com posições que anos antes contrariarem Pietro, por vontade de o contradizer, por necessidade de discutir. Nino, porém, cedia-se. Agora achava ridícula não só qualquer afirmação subversiva, mas também qualquer declaração ética, qualquer exibição de pureza. Dizia-me para gozar comigo. Andam aí muitos sonsinhos em circulação. Ou seja, gente que se escandaliza, como se não se soubesse que ou os partidos fazem o seu trabalho ou nascem os grupos armados e as lojas maçónicas. O que queres dizer? Quer dizer que um partido não pode ser outra coisa senão um distribuidor de favores em troca de consenso. Os ideais fazem parte da mobília. Bem, então eu sou uma sonsinha. Isso sei eu. Comecei a achar desagradável a sua mania de ser politicamente surpreendente. Quando organizava jantares em minha casa, envergonhava os seus próprios convidados defendendo da esquerda posições da direita. Os fascistas, afirmava, nem sempre dizem coisas erradas. É preciso aprender a dialogar com eles. Ou então, pare-se com a denúncia pura e simples. É preciso sujar as mãos se se quiser mudar as coisas. Ou ainda, a justiça tem de sujeitar o mais depressa possível às razões de quem tem a tarefa de governar, se não quiserem que os juízes se tornem bombas relógio perigosas para a manutenção do sistema democrático. Ou também, é preciso congelar os salários. O mecanismo da escala móvel é uma ruína para a Itália. Se alguém intervinha contra ele, mostrava-se desdenhoso, dava risadinhas, deixava perceber que não valia a pena discutir com pessoas com antolhos que só tinham na cabeça velhos slogans. Para não me pôr contra ele, limitei-me a calar-me com embaraço. Adorava as areias movediças do presente. Para ele, o futuro decidia-se aí. Sabia tudo aquilo que acontecia nos partidos e no Parlamento, dos movimentos internos ao capital e à organização do trabalho. Eu então lia com afinco só aquilo que dizia respeito às tramas dos fascistas, os sequestros e as reviravoltas sanguinárias das formações armadas comunistas, o debate sobre o ocaso da centralidade operária, a identificação de novos sujeitos antagonistas. Consequentemente, identificava-me mais com a linguagem dos outros comensais do que com a dele. Uma noite, discutiu com um amigo que era professor na Faculdade de Arquitetura. Inflamou-se de entusiasmo. Estava todo despenteado. Lindo. Vocês não são capazes de distinguir entre um passo à frente, um passo atrás e estar parado. O que é um passo à frente? Perguntou o amigo. Um presidente do Conselho que não seja o democrata cristão de costume. E estar parado? Uma manifestação de metalúrgicos. E um passo atrás? Perguntarem-se quem é mais honesto, os socialistas ou os comunistas? Estás a tornar-te cínico. E tu então sempre foste um imbecil? Não. Nino já não me convencia, como noutros tempos. Exprimia-se, não sei como dizer, de forma provocatória e ao mesmo tempo opaca. Como se ele que exaltava a visão do futuro só conseguisse ter debaixo de olho as manobras e contramanobras quotidianas de um governo que, a mim e aos seus amigos, parecia estar podre desde os alicerces. Basta, insistia. Acabemos com a aversão infantil ao poder. É preciso estar dentro dos lugares onde nascem e morrem as coisas, os partidos, os bancos, a televisão. Eu ouvia-o, mas quando ele se virava para mim, baixava os olhos. Já não pretendia ocultar a mim mesma que a sua conversa não só me aborrecia, como me parecia evidenciar uma fragilidade que o arrastava para baixo. Uma vez estava a ter essas conversas com D.D., que precisava de fazer qualquer pesquisa estrambólica para a professora. Para atenuar o seu pragmatismo, eu disse: D.D., os povos têm sempre a possibilidade de mandar tudo pelos ares. A mamã, replicou ele bonacheirão, gosta de inventar histórias, que é um trabalho maravilhoso, mas sabe pouco a respeito de como funciona o mundo em que vivemos. E, portanto, sempre que há alguma coisa que não lhe agrada, recorre a umas palavrinhas mágicas. Mandamos tudo pelos ares. Diz à tua professora que é preciso fazer funcionar o mundo que temos. Como? Perguntei. Com as leis. Então tu não dizes que os juízes têm de ser postos sob controle? Abanou a cabeça, descontente comigo. Exatamente como em tempos passados, Pietro, abanava a dele. Vai escrever o teu livro, disse. Senão depois queixas-te de não poder trabalhar por nossa culpa. Começou a dar uma liçãozinha a Dedê sobre a divisão dos poderes, que ouvi em silêncio e partilhei de A a Z.